Muito obrigado, gente. Só Deus sabe. Às vezes a gente não tem ideia do quanto que a gente precisa andar para a gente ocupar alguns lugares da vida, né? E hoje eu tenho essa sensação. Um padre ousando misturar-se na cultura popular para poder falar do que acredita. E eu precisei andar muito para chegar até aqui, nessa noite de hoje. Eu enfrentei estradas, desbravei distâncias, descobri pessoas, fiz amigos, muitos amigos. Gente que entrou na minha vida e que tornou-se parte da minha constituição humana. Andei milhares de quilômetros por esse Brasil afora, estradiei, como gosto de dizer, né? Mas andei também pelas estradas misteriosas da minha alma. Interessante. Nos lugares e nas pessoas que eu encontrava, eu também tinha a oportunidade de me visitar um pouco. Porque aí o encontro é essa maravilhosa experiência da gente se ver refletido. E eu posso dizer que depois de tantos anos andando, cantando, eu tenho o direito de dizer que eu sou um território sem fronteiras, sem cercas, mas quem manda aqui é Deus. E eu misturei o meu sangue em tantas outras pessoas, em tantas outras descendências, que já perdi o direito de me dizer, de me definir de maneira singular. Eu sou plural. No meu coração eu abrigo multidões, de maneira que hoje é inviável pronunciar o meu nome sem identificar nele, sem colocar nele muitos outros nomes. E é por isso que eu gosto de me definir assim. Quando me perguntam, quem é você, rapaz? Eu digo, eu sou um Zé da Silva e outros tantos.